cone, rasgando o ar à noite. Viajando além do que se pode, voando em direção da sorte, dando motivo para encontrar o pote. Se encontrar a fonte que liga o positivo ao espetacular, então vai ser diferente, outra visão do que parece ser impossível. Buscaremos sentimentos perdidos em anos de doutrina colorida, ordem destrutiva, antenas apenas as mesmas cenas. Não será possível, não será possível, será um pouco tarde demais. Podres pensamentos ativaram o que estava lá atrás. Cutucaram o lixo, levantaram o cheiro da escória. Lágrimas rolaram na história, saída sem controle, enchente de valores. Molhando podres, lavando cores, dissolvendo dores, alimentando flores. Na fita deck nori, na mente aberta, a soma da essência nunca se rompe, não se corrompe. A mesma laia ontem, hoje o mesmo sangue, e amanhã bidossa sete. Selvas brutais, impérios, imponentes monstros de concreto. O caos total transmitidas em gírias, dialetos, infestos. Cargas que transportam ideias, que todas as mentes se preparem para a nova era. Espiritualidade, exerce o livre-arbítrio. Campo de força controlado pelo seu domínio, sem artifício ridículo, explodindo falsários. Raps de plásticos em trouxas universitários. Abraça o mundo ilusórios.